980. Go ahead. Nobody answer on 121 decimal. Okay, police force officer 11. Contact 2121 decimal 10. 12110. Controle autorizaria por Adileda para o Sideral 9973 evitar formações? Sideral 9973 é presente com a Leda. Leda, muito obrigado, Sideral. Aqui é com o Delta 1895, como recebe? Tem a posição, Mike Eco Delta, um traço da Nacional do Rogério, né? Tem a posição. Cliente. Afirmativo. Reporte alinhado pronto na cabeça do 97. Agora o tráfego já ultrapassou a pista. Reporte alinhado pronto na pista 97, Mike Eco Delta. Por gentileza, antes de decolar, faça uma chamada com controle 1935 apenas como cheque de raio. Não lhe recebo em 18 meses. Descendo 13 no meio, completo na ILS, torre, 1 no noite, decimal meio. 1 no noite, meio. Solo 922, no solo ao 1100, chame solo em 121, decimal 1, obrigado pela parte. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Um helicóptero que vai decolar da pista auxiliar em direção ao litoral sul não vai interferir com a sua aproximação. Tem condição de agilizar, Mike Eco Delta? No meu gol, suba ao 125 direto Barreto. Autorizado, pista 10, vento 060 graus, pode mais. 16. Mike Eco Delta agora transfere 1935, recua ao 01, no bom voo. 3304, desce via 2000, QNH 104. Via 2000, 014. Controle, bom dia, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, corredor acesso. Ei, autoriza Manati para direto? Abre Mike, estou presente em Manati. Ok, eu faço o GR no Codão. Federal 9973, chama Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife, 133, Recife, Recife, Federal. Control, 1434, acione identificação, autorizada a chegada a mar, depois a gente voa do mar e deixando os voos da mesa. Do 060. No solo 03, chame com solo 121 decimal 10. Metrô 219, chama na 531. 121-10. Prossiga, Papa Romeu, Romeu é Queen. Solo 3536. Contato radar, reporta para a descida. Tan 3604, está efetuando desvio? Positivo, tá. Só as duas linhas ali. Tá voltando a prodigeira. Passaria 2223, desce via 31 pés, ajuste 1015. É, via 31015, 2223. Oxana 6225, ação de identificação, precisa de chegada bom, fiqueta para o nível de voo 070, redução 2509. Uno 434, desce dia 4 mil pés, ajuste no 05. 4.0015, Uno 434. Azul 492, Uno 9.3. 2.2.6, dia direita, 2.4.0. Que você é 2223, após voa Boa, Duna. Após Duna, 2284, 2285, oferecendo. Azul 4298, a sua identificação autorizada a chegada, Mari, desça para o nível de voo 0080. Oceania 6225, desça nível de voo 050. 4298, desce ao 070. Produção A2509 será o número 5 para aproximação, azul 4298. Número 4, Oceania 6225. Então, 3304, complete na ULS, torre, 1 noite desse momento. Salvador, bom dia, 3304, 2 vezes para a terra passada. 3, desce a 2000 pés, hoje chuva 05, livre ULS, é posto estabilizado. 2005 vai reportar estabilizado, 2, 3. Voo 1434, desce a 3000 pés, ajuste 1015. 3000 pés, 1015, voo 1434. Oceania 6225, desce a 4000 pés, ajuste 1015. Para 4000 com 1015, 6225. Conhece mais que a Delta. Oceania 6225, redução a 2009, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, limitado pela magnética 130 de Simbra. É 200-209, proa 230, limite a 130 para os marcadores terra. Second Angel, hold position. Zero 9085, a sua identificação autorizada a chegada bom, desça para o nível de voo 060. Mike, Luf, Mike. Aguardando para você? Afirmativo, trip 27. Ok, aguardando autorização. Falcon 9-0, line up and wait. Falcon 9-0, Falcon 9-0. Recepção localizadora, passagem 223. Passagem 223, complete na ULS, torre 1 noite, decimal 6. 1434, dessa 2000 pés, ajustando 015, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Isso é para 2000 e 15 VLS, com 434. Oceanema 225, acima navegação, aprova de Duna, desce a 3000 pés, ajustando 015. Direto Duna para 3000, com 1015, 6225. Bom dia, Liberacional Chimitax. Oi, Canan, Gio, Criticop, Gio, 3G, Gris, Gio, 49. Oi, bom dia, o Canan, 3.9.0, dá 0, pronto. Suficiente do Tama, tem quanto espera? Passou esse ano, batida travada, 2.2.3. Suficiente, aguarde, fica livre. JET 5826, sua notificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, pode voltar, 5826? Negativo, mantemos o de chegada. Controle, TRIP 5217, aguardando para a descida. TRIP 5217, desça para o nível de voo 100. 100. Gol 9085, desça para o nível de voo 050. Passarei de livre pouso, vento variável 4 nós. Livre pouso, 2.2.3, passarei. Voo 050. 050. Tio, contacte Saúde Departure 119.8. 119.8, American 980. No meu Golf. Papá Romeu, Fox no meu Golf, chama Recife 1260, alternando 1288. 2-8-0 for flight level 330, we're deviating right of course for the weather. Recognize you, Salvador Tower. Salvador Port, Salvador departs American 980. American Line 982, read the contact of departure, climb level 330, book departure. Climb maintain flight level 330, we're out of 040 and we're deviating for weather, American 980. Oceano 6225, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo 6225. Azul 4298, para o curso localizador, curva esquerda na PRO 040. 040. Passarei no solo 17, direita 1211. Direita vai chamar 1211, 225. Lesado, gol 1434. Gol 1434, chame torre 1-noite, decimal 6. 8-6, tem um bom dia, até daqui a pouco. Oxanema 6225, desta 2000 pés, autorização sinal LS, reporte estabilizado. Para 2000, está interceptando o localizador, 22. 5217, atingido 10 mil. Azul 4298, desça a 3 mil pés, 1005. Chama para ingresso. 5217, desça ao nível de voo 080. 217, a Ford Monf irá manter a proa por aproximadamente 1,5 milhas. Afirma. departure American 980, we can go direct to Puka. So I have Jamal, American 982. Greg Jamal, American 980. I believe that. I'm going to be asking how they're doing. Oceano 6225, complexo na ILS, torre 19 decimal 6. Direito na ILS, né? Acho que engenheiro, tem com meu gol 9085. Gol 9085, desce a 4 mil pés, ajuste 1015. 4 mil pés, meio de 15, gol 9085. Mais dois navios, mais 3 navios, era pro final para o curso, agora curva à direita na pro 140. Descida a 2 mil pés, autorizado final, ele é possibilidade. Uno 434, vento calmo, livre pouso. Livre pouso, 1434. Afirmativo, Golf Mais, a partida cabeceira livre decolagem, vento calmo. Rumba 07, chamada Casil, 120, decimal 3. Indicador, passado travado, 6225. Afirmativo, aguardando que está livre. Escuta. O 3179, 1935, foi ao 19. 1935 da 3179. O 9085 desce a 3 mil pés. 3 mil pés, o 9085. Então, mandou TAN 3179 decolado. TAN 3179, contato radar decolagem, subou no nível 360, sai da Arbolé. Sente, sai da bosta TAN 3179. Confirmando o nível 360. Afirmativo, TAN 3179. 5826 desce a 4 mil pés, ajuste 1015. 4.015, acordamento. Trip 5217, desce a 5 mil pés, ajuste 1015, está presente o vocelo. Então, mantenha a proa. 5217, então mantenha a proa, positivo? Afirmativo, aguarde. Torre, patrulha Salvador, é o Mike of Mike, bom dia. Papa, Mike of Mike, mantém as condições visuais e pronto. Ai, sim.1254-5 or 1265, American 985. Webjet 5826, desce a 3 mil pés, ajuda 0. 3 mil, 5826, voador. Azul 4298, complexão ILS, torre 18, decimal 6. Trip 5217, reação à navegação na proa de pelo, descendo a 4 mil pés. 4298, continua a aproximação, pista 10, aguarde pista livre. Xené 6225, aos 22, direita, 121, decimal 1. 211, obrigado. Controle, Xené 6322. O Xené 6312, desce ao nível de voo 06. 0-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 259, desce a nível de voo 050. 050, tá 3259. Livre pouso no zero, vento de vento variável, 4 nós. Livre pouso. Livre pouso, 4292. Aquilo se é a Lima, os 23935, vamos lá. Lima, 1935. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da Arboa. 1202. Nível de voo 120, saída Arbana. Gente, Lima. Pelo Serra Lima, terá condições de cruzar o nível 110 a 15 milhas? Positivo. Pelo Lima, tem condições? Sim, pelo Serra Lima. Lima. Controle atualizado, o ELF para 52 milhas? Desce a 2 mil pés, reporte estabilizado, o ELF 52 milhas. Positivo, reportado. O TRIP 5217 desce a 3 mil pés, ajuste 105. 5217. Tá 3859, desça 4 mil pés, ajuste 105. Tá 3859, desça 4 mil pés, o ajuste 1015. 1015, descendo a 4 mil pés, 3859. Tá registrado com 9085. O 9085, complexo na ULS, torre 18 decimal meia. Afirma. Bilhete? Tá 3179, chama Recife, 1260, alterna 128.8. 6312, redução a 2009. Descida para o nível de voo 050. 0-50-70-2-0-0. Estabilizou no lote 5826. Web 5826, complexo na ULS, torre 1-noite, decimal meia. Confirma, 5-2-1-6. 5-2-1-7, desce a 2 mil pés, autorizado na ULS, reporte estabilizado. 5-2-1-7. Tá 3859, desce a 3 mil pés. 3 mil pés agora, 3859. Oxana 6312, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na PRO 025, limite é o localizador, desce a 4 mil pés. Oxana 6312, vetoração para esquerda 025, localizador, 4 mil pés, 0.5. Afirmativo, Oxana 6312. Prossiga, Papa Romeu, Romeu Sobral. Vou chegar com coroa de caixa azul, senhora. Vai com coroa de grupo de luz, cara amada. Vai com 510, com a voz. Foto 0165, Romeu Sobral. Ação. Ciente, Papa Romeu, Romeu Sobral. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, o azul 420, de zona, se escuta. Papá Romeu Romeu fica bravo, ingresso no corredor Ponce, aguarda o cruzamento. Senhora, vai no corredor esquerdo, vai para o outro hotel, Estela Márcio, Estela Márcio. Que Romeu fica bravo. Controle Salvador, bom dia, o azul 4208, passando 2 mil pés no perfil da FUCA. Azul 4208, aciona 5145. 5145, agora, azul 4208. 217, TIP 5217, complexo na ULS, torre 1-noite, decimal meia. 5217, já, bom dia. 3859, desce a 2 mil pés, autorização ULS, reporte estabilidade.